Olá, bom dia. Esta é a Rádio Mateus 633. E nós estamos falando de Vila Velha, Espírito Santo, para toda a internet. Hoje, 23 de maio, um sábado do ano de 2020, e nós vamos meditar na poderosa palavra de Deus que está registrada em Tiago, livro de Tiago, no capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 17. Tiago 4, do versículo 13 ao versículo 17. Quando ignoramos Deus, o que será que acontece? Quando nós ignoramos Deus? Esta é uma pergunta para reflexão. Pastor, mas será que nós ignoramos Deus? Não sei. Enfim, cada um sabe da sua realidade, né? Um dos nomes de Deus é Deus Emmanuel, quer dizer, Deus conosco. Mas será que nós ignoramos Deus? Será? É uma reflexão que eu creio que todos devemos fazer. Tiago 4, edição Viva da Bíblia, diz assim, versículo 13: preste atenção vocês que dizem, hoje ou amanhã, vamos a esta ou aquela cidade. Ficaremos lá um ano e exploraremos um negócio lucrativo. Como é que sabem o que vai acontecer amanhã? A duração das suas vidas é tão incerta quanto a neblina do amanhecer. Agora se vê, mas logo se esvai. O que vocês devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Caso contrário, vocês estarão vangloriando-se dos seus próprios planos. E uma presunção assim não agrada nunca a Deus. Lembre-se também de que saber o que deve ser feito e não fazer é pecado. Que maravilha, né? Que maravilha. 5 versículos que nos ensinam como deve ser a nossa postura, o nosso relacionamento com o nosso Deus, Deus Emmanuel, Deus conosco. O livro de Tiago, ele foi escrito por volta do ano 50 depois de Cristo. E esse Tiago, o autor desse livro, é um dos irmãos de Jesus Cristo, por parte de Maria e José, né? É um dos irmãos de Jesus Cristo. Ele foi escrito com a finalidade de expor, né, as práticas hipócritas e ensinar o ensino correto de como deve ser o comportamento cristão. Como deve ser o comportamento cristão. Né? Tiago, ele estava preocupado, porque os cristãos, era o início da igreja, né, irmãos? Eles estavam sendo perseguidos. Eles estavam sendo perseguidos. E então ele vem com essa palavra de orientação da parte de Deus, né? Basicamente, irmãos, esse texto está dizendo o quê? Está dizendo que o homem é orgulhoso, né? O homem é orgulhoso e nós não podemos esquecer que o pecado que condenou Satanás e seus diabos foi o pecado do orgulho, né? Satanás, ele queria ser mais do que Deus. Ou seja, ele confiava em si próprio. Se ele queria ser mais do que Deus, é porque ele confiava em si próprio e Deus o expulsou dos céus. Esse texto aqui fala mais ou menos isso, né? De que o homem é orgulhoso. E o que Deus deseja, basicamente, é que nós sejamos não, porque nós somos, é de que nós reconheçamos de que somos dependentes dele, de que somos dependentes dele. A Bíblia não está condenando fazer planos, não é isso. Não há, por parte do texto bíblico, uma condenação pelo homem fazer plano. Não. O que Deus quer é ser um Deus Emmanuel conosco. O que Deus quer é participar dos nossos planos. O que Deus quer é estar envolvido, é que nós o coloquemos como parceiro dos nossos planos. É isso que Deus quer. Então, é bom fazer planos. É claro que é bom. É importante fazer planos. Há vários versículos na Bíblia que Deus nos orienta a fazer planos. Há vários. Mas, nessa perícope, nesse trecho, está dizendo que os nossos planos, eles têm que ser feitos levando sempre em consideração a vontade de Deus. Sempre em consideração a vontade de Deus. E qual é a vontade macro de Deus? Vamos dizer, a vontade... Vou usar esse termo para nós entendermos. Mas qual é a vontade principal de Deus? Isaías 43, 21. A vontade principal, que resume todas as outras, né, de Deus, é Isaías 43, 21. O que diz, pastor? Diz, olha, ao povo que formei, para mim, ou seja, para Deus, para celebrar o meu louvor. Olha na edição viva, para o povo que eu formei para mim mesmo. Deus formou um povo para ele, nós fazemos parte desse povo, para me dar louvor perante o mundo. Ou seja, ele queria que nós fôssemos testemunhas dele no mundo. Então, fazer plano é desejo de Deus, como não? Deus quer que nós façamos plano. Ele diz que é loucura você fazer plano sem levar em conta o desejo de Deus. Porque esses planos, com certeza, nos desapontarão. Certeza, pastor? Certeza. Certeza. Primeiro que pode não se realizar, né? Porque, como Deus fala, você não sabe o dia de amanhã. Se vai acordar vivo. Nós não sabemos. Segundo que, com certeza, se Deus não estiver na equação, se Deus não estiver envolvido neste teu plano, ainda que ele se realize, não te satisfará. Não dará a você sentimento de realização completa. Sempre faltará algo. Se Deus não estiver presente, é fato, irmão, é só você olhar. Tem pessoas que, por pequenas coisas, quando envolve Deus, sai extremamente feliz. Olha, satisfeito. Não, eu contribuí, eu participei, eu ajudei, Deus estava nessa. E tem pessoas que faz, realizações que aos nossos olhos são grandiosas, mas a pessoa está em depressão, a pessoa parte para o vício. Por quê? Porque ele tirou Deus da equação. Então, o esforço humano não satisfaz. Irmãos, nós somos corpo. Nós temos uma alma e nós somos um espírito. Tem que, para ter satisfação, tem que agradar os três. Tem que agradar os três. O corpo, às vezes, você faz um bom alimento, você come, satisfez o corpo. Satisfez, ó, estava agradável, né, um sabor maravilhoso, estava no ponto, bem temperadinho, estava uma delícia. Satisfaz a alma. E aí eu planejei, eu controlei tudo, comprei, olha, os convidados vieram, estava tudo aqui. Mas se Deus não estiver presente, não satisfaz o espírito nosso. Não satisfaz o espírito. E se uma das três estiver em dificuldade, vai ser difícil. A verdade é que se o teu espírito estiver em paz, se o teu espírito estiver vinculado a Deus, estiver em paz, às vezes, com dor física, você está feliz. Não conhece nenhum caso? A pessoa está, sabe, está sofrendo no físico, mas o espírito dela tá ligado a Deus, ela está feliz, está satisfeita, a alma está compreensiva. Então, irmãos, normalmente, quando Deus não está no plano, a gente sofre desapontamento, porque o espírito, ele não se satisfará. Quer dizer, então, não há razão para se fazer planos, né, como se Deus não existisse. Não tem como, ainda mais nós que reconhecemos a Deus, né? Porque, amados, quer queira, quer não, o futuro está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Então a gente pergunta, né? O que eu vou estar fazendo daqui a 10 anos? Né? Onde eu estarei daqui a um ano? Ou amanhã mesmo? O que vai acontecer, né? E se a gente fizer um plano e Deus reorganizar esses planos? Já pensou? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que planejar o nosso futuro, porque nós colhemos o que plantamos. Nós colhemos o que plantamos. Não dá para viver que nem a cigarra, né? Só assoviando. Não dá. Tem que viver mais ou menos como a formiga, né? Tem que plantar, tem que semear, tem que... A formiga não planta, né? Mas ela armazena. Mas não dá para viver como a cigarra. A Bíblia fala para viver mais como a formiga, né? Mas nós temos que colocar esses planos, essas estratégias, nas mãos de Deus. Convidar Deus para participar. Por quê? Porque nós lembramos pouco do passado, né? Nós, às vezes, não vivemos o presente e nós especulamos com relação ao futuro, né? Nós especulamos, nós temos previsões, desejos, mas Deus não. Deus sabe do passado, do presente e, o que é melhor, Deus sabe do futuro. Então, se nós temos isso à nossa disposição, Deus, e nós não utilizarmos isso, nós somos, no mínimo, bobo. No mínimo, bobo. Deus está aí se ofertando para ser conosco, participar, né? Então, nós temos que fazer os nossos planos e colocar nas mãos de Deus. Fazer a nossa parte, fazer o nosso limite, dar o nosso melhor, mas colocar Deus na equação. Trazer Deus para o nosso projeto, porque senão não trará satisfação, né? E nesse planejamento nós buscamos sempre a vontade de Deus. A vontade de Deus, como resumo, irmãos, é que nós façamos tudo para o louvor da sua glória. Tudo, tudo. Nós, quer dizer isso, nós temos que fazer tudo para que o nome de Deus seja engrandecido, né? Nós temos que fazer tudo para que o nome de Deus seja reconhecido como grande. Ah, pastor, mas ele não poderia, ele mesmo, se mostrar grande? Poderia, não, ele pode. Ele pode, mas ele nos deu esse privilégio. Ele nos convocou para isso. Ele nos chamou para isso, para nós participarmos com ele, para ser o propagador da glória dele nesse tempo. Ele nos convidou, irmãos, isso é um privilégio, não é para todos. Ele nos convidou, olha, o povo que eu formei para mim mesmo, ele nos formou para ele. Mas para quê que ele nos formou para ele? O próprio versículo 21 de Isaías fala, para me louvar, ou seja, para dar louvor a ele perante o mundo. Perante o mundo. As pessoas vão olhar e falar assim, puxa vida, hein? Olha, Deus tem feito maravilhas na vida daquela pessoa. Não, mas olha, você conseguiu, olha, graças a Deus. Puxa, você terminou o curso? Graças a Deus. Nossa, você tem filhos abençoados, hein? Graças a Deus. Né? Puxa vida, você é uma pessoa sempre alegre, né? Graças a Deus. Nossa, você enfrenta as questões, né? Graças a Deus. Isso é louvor, é reconhecer Deus. É reconhecer Deus, é saber que Deus está presente, né? Então, quando nós colocamos Deus na equação, nós nunca sairemos desapontados, irmãos. Nós nunca sairemos. O resultado, nós não temos certeza plena de como que ele vai fazer, mas nós temos certeza que ele vai fazer o melhor. Quer dizer, nós planejamos uma coisa, convidamos Deus para participar, Deus faz os ajustes ali. Mas não é para o pior, é para o nosso melhor sempre. Romanos 8:28. É sempre. para o nosso melhor. O versículo 14 nos lembra, né, irmãos, que a vida é curta. A vida é curta. E a despeito de quantos anos nós venhamos a viver, nós não podemos nos enganar. Não podemos nos enganar dizendo que ainda temos muito tempo. Ah, tem tempo. Ah, amanhã eu vou para Cristo. Ah, amanhã eu faço isso. Amanhã eu começo a congregar. O mês que vem eu vou congregar. O mês que vem eu vou para a igreja. Não, irmão. Não pode ser assim, não. Porque a gente não sabe. A gente não sabe quanto tempo temos que viver ainda. Né? Então, nós temos que aproveitar o tempo para desfrutar da presença de Cristo. Na igreja, na oração, na leitura bíblica, nós temos que aproveitar para desfrutar a presença dos nossos entes queridos, dos nossos filhos, nosso esposo, nossos amigos. Nós temos que desfrutar, porque nós não sabemos amanhã. Ah, mas ele não está doente? Não, irmão, mas não é doença. Às vezes está andando na rua, cai um tijolo na cabeça, um vaso de um prédio. Na cabeça a pessoa morre, entendeu? Não, ninguém tem o controle sobre o dia de amanhã, ninguém. Por mais que sejamos precavidos, e devemos ser, então nós temos que viver hoje como se fosse o último dia. Temos que viver hoje como se fosse o último dia, né? Viver na presença, viver, aproveitar as pessoas que estão próximas, né? Então, não importa o tempo que nós teremos de vida, né? O importante é que se nós vivermos com essa intensidade de carinho, de atenção para com Deus e para com as pessoas que estão próximas, nós é uma forma de louvar a Deus também. É uma forma de louvar a Deus, né? Porque a verdade é que, como o versículo 17 fala, nós temos a tendência de pensar que pecado é fazer algo errado. Eu não fiz nada errado. Não pequei. Não, mas não é assim, irmãos. Não é assim. O 17, ele nos lembra claramente que também é pecado não fazer o certo. Fazer o pecado é errado. E não fazer o certo também é errado. Fazer o errado é pecado por comissão, por ação. Por ação. E não fazer o certo é pecado por omissão. Por omissão. Lembrem-se também de que saber o que deve ser feito e não fazer é pecado. É pecado, Tiago falando, né? É pecado mentir? Claro. Claro, mas também é pecado saber a verdade e não dizê-la. E não dizê-la. Você sabe, a verdade não fala? Não, isso é pecado, por omissão. Né? É pecado falar mal de alguém? Claro, lógico que é. Mas também é pecado evitar uma pessoa, quando você tem ciência que essa pessoa precisa da sua amizade. Tá passando um momento difícil. Então, você sabe fazer o certo e não faz? Isso é pecado. Nós sempre devemos estar dispostos a ajudar, né, irmãos? Nós sempre devemos estar dispostos a ajudar, conforme a direção do Espírito Santo. Se Deus nos dirigiu a praticar um ato de bondade, prestar um serviço, ou restaurar o relacionamento, nós devemos fazer. Às vezes o Espírito Santo toca no nosso coração assim, puxa vida, aquela pessoa, você sabe que ela não gosta de você, entendeu? Ela às vezes até tenta te prejudicar, mas aquela pessoa está passando por um momento difícil, ou no casamento, ou no trabalho, né? Recurso financeiro, problema de saúde, né? Deus está pedindo para você ir lá e levar uma palavra de carinho, de atenção, mostrar uma solidariedade. E você sente isso. Deus fala na sua consciência através do Espírito Santo. E você não faz? É pecado, irmão. Ah, mas eu não sei se eu vou conseguir. Não vai, sim. É uma questão de iniciativa. É uma questão de atitude. Hora que você dá o primeiro passo, você quebra as barreiras que Satanás te prendia. A hora que você dá o primeiro passo, e a partir daí, o Santo Espírito vai te sustentar. O Espírito Santo, ele não vai te empurrar para fazer, não é isso. Ele vai te esclarecer, trazer a sua mente. A hora que você se decide a fazer, ele vai te sustentar. E aí você vai sentir uma vitalidade, uma força, tá? Vai se sentir restaurado, vai se sentir saudável, entendeu? Para com a sua fé. Essa é a obra da fé. Essa é a obra da fé. É uma fé em movimento, né? Então nós temos que estar atento a isso. Não é só a ação de cometer o erro, não. Também é a omissão de não praticar o que é correto. No mesmo momento em que você ignora essas verdades, a sua alma grita implorando liberdade. Nasceu um lindo ser, ou será que foi primeiro ser a nascer? Mesmo que você não queira o ser, há de brilhar, resplandece nas trevas, hein, mano? é só olhar, tá aí na sua frente, você não quer acreditar. Enche o pulmão com ar igual a mim, você respira, você não enxerga o ar. Sopro de Deus que traz vida, já parou pra pensar? Cada criança que nasce, que tem um toque especial, a perfeição nos detalhes, nasce preparado pra vida e jamais vão tirar de ti. Toda criança sabe chorar e também sabe sorrir. Guerra, promiscuidade, aonde vai parar? Mesmo que o mundo esteja em trevas, o sol não parou de brilhar. Ofuscando meus olhos como se fosse um farol, nasceu um lindo ser, o mais novo lindo sol. Nasceu um lindo ser, ou será que foi o primeiro ser a nascer? É, irmãos, é isso aí. Você já se sentiu ignorado alguma vez? Todos nós ansiamos, desejamos amor, aceitação, carinho. Mas, talvez, na sua história de vida, você tenha passado por isso. Tenha sido ignorado por uma pessoa importante em sua vida. Talvez essa pessoa ela tenha demonstrado pouco interesse em você ou no que você tem a dizer. Talvez tenha acontecido isso com você. É, irmãos, mas há algo pior. Há algo pior do que ignorar os outros. É ignorar a Deus. Enquanto nós imaginarmos que Deus é algo inalcançável, distante, longo, não vamos entender, não vamos ter o mínimo de noção de relacionamento com Ele. Nós temos que entender que o Espírito Santo é uma pessoa, que Ele tem sentimentos, que Ele deseja atenção, que Ele deseja carinho, que Ele deseja que nós ouçamos. É preciso que nós entendamos isso. É preciso. Porque se nós não entender isso, que é o básico, nós vamos ignorá-lo. E o relacionamento com o Espírito Santo, imagina Jesus Cristo. Ele veio como homem, né? Imagina, fecha os olhos, imagina o homem Jesus Cristo. Se você visse hoje, ou melhor, se você vivesse naquela época em que Jesus tinha o ministério terreno, e você se encontrasse com ele, você iria ignorá-lo? Você iria? Impossível. Impossível. Ou então, se você ouvisse, você ia cair no chão, ia começar a rolar para lá, para cá. Não, você de alguma forma, você procuraria chamar a atenção dele, procuraria demonstrar a ele que você está interessado nele. Você procuraria demonstrar para Jesus, ó, Jesus, eu tenho uma causa, eu tenho uma dificuldade, será que o senhor poderia dar uma atenção? Entendeu? É o Espírito Santo, é o mesmo com o Espírito Santo. Nós não podemos ignorar a Deus. E uma das maneiras de ignorar a Deus é desobedecer os seus ensinamentos. Quer seja por ação, né? Praticarmos o pecado, ou quer seja por omissão, deixarmos de fazer o que é o correto. Ou talvez parar de segui-lo. Parar de segui-lo, que para mim é o pecado imperdoável. É o pecado imperdoável. Quando você deixa de seguir a Cristo, ele não pode te perdoar, porque foi você que o abandonou. É possível, pastor? A Bíblia relata de pessoas que abandonaram a Cristo. É possível, sim. É possível. Só que as consequências elas são dolorosas, né? Nós temos que procurar passar um tempo com o nosso Pai, né? Nós temos que estreitar essa amizade, esse contato com o nosso Pai. Ah, o seu Pai não conversava com você? Então, agora experimenta Deus Pai. Ah, o teu esposo não conversava com você? Então, agora experimenta Jesus Cristo, que é o esposo da igreja. Experimenta. Ou você quer fazer o mesmo com Deus e com Jesus Cristo, o esposo, o que fizeram com você? Não, você tem que superar as experiências negativas que houveram, se por acaso houveram, e ter esse relacionamento próximo com Deus. Ele vai te ouvir. Veja Deus como uma pessoa. Veja Jesus Cristo como uma pessoa. Não veja como algo distante, como algo... Não, não veja. Não, isso aí é para te afastar dele. Por que que Jesus Cristo veio em carne? Comeu como nós comemos, bebeu como nós bebemos, chorou como nós choramos, sentiu dor como nós sentimos. Por quê? Já parou para pensar? É porque ele tem esses sentimentos como nós. Ele sente o mesmo, ele conhece as nossas dificuldades. Nós temos que desmitificar o nosso Deus, desmistificar. Deixar de essa ideia de um mito distante. Não, ele é próximo, é o Deus Emmanuel, Deus conosco, ele quer participar dos nossos projetos. Ele quer ser conosco, ele não pode ser ignorado. E uma das formas de nós estreitarmos esse relacionamento é através da leitura, da meditação na sua palavra. Vamos supor que você não tivesse conhecido seu pai, pai físico, mas houvesse um livro que desse a biografia do seu pai, o que você faria? É óbvio que você iria ler a biografia do seu pai, ia procurar detalhes, pesquisar. O mesmo com Deus, irmãos. O mesmo com Deus. Nós temos que... Ele deixou registrado que é para nós o conhecermos, temos intimidade. Por isso que nós temos que ler a sua palavra, ler a sua biografia, onde estão os seus desejos, né, o seu caráter. E também uma outra forma dessa aproximação é através de oração, diálogo. Diálogo com Deus. O que é diálogo com Deus? É você falar e ouvir Deus falar. É muito comum na oração nós falarmos, né? E quando Deus começa a falar, a gente levanta e vai embora. Não, fica ali um tempinho ali em meditação, faz o seu pedido, né? Busca um texto bíblico, depois fica ali pensando o que Deus quer falar e tal. Entendeu? É diálogo. E outra forma também é através da adoração, né? A adoração também é uma manifestação de louvor. Né? Olha, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, né? Ou então através de cânticos, toda adoração ela é manifestação de louvor a Deus. Olha, irmãos, a indiferença entristece a Deus, porque Ele é o nosso Pai Celestial, mas é o nosso Pai perfeito, é o nosso Pai perfeito, e Ele quer ter cada um de seus filhos por perto. Cada um de seus filhos por perto. Né? E nós temos que viver isso, porque desligado dele nós não somos ninguém. Ignorar a nossa conexão com Deus e optar por não permanecer nele significa perder todo o plano e a manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Olha João 15:5. Jesus falando, sim, eu sou a videira, vocês são os meus ramos. Todo aquele que vive em mim, colado em mim, grudado em mim, né, e eu nele, produzirá muitos frutos, porque separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Não, pastor, mas eu faço assim, eu não conhecia Deus, construí uma casa. É o que eu falei, irmãos, aqui é espiritual. O espírito espírito nosso desligado do Espírito Santo, tudo o que nós façamos não nos trará satisfação. E está dizendo, olha, sem mim vocês não terão satisfação nessa vida. Sem mim vocês não alcançarão o que é melhor para a vossa vida. Né? Então, nós temos que prestar atenção nisso. Nós temos que lembrar sempre, sempre, qual é o propósito para qual Deus nos criou. Irmãos, por que é que nós estamos nessa terra? O que é que nós estamos fazendo aqui agora? Por qual razão? Por qual razão? É pensar como um ateu que a gente está aqui só para ocupar um espaço? Acabou tudo? Mas não pode. Se existe o relógio, existe o relojoeiro. Se existe o mundo, existe alguém antes do mundo. Antes do mundo. E esse alguém, ele tem que ser o suprassumo do conhecimento da inteligência. Ele não nos faria descartável. É descartável. Isso é zombar do conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus. Então nós temos um propósito. Qual que é o propósito? Louvar a Deus. Mas louvar a Deus não é andar pela rua de mãozinha em forma de uma coladinha na outra. Não, não. É fazer o melhor de tudo que surge no nosso dia a dia, fazer como se estivesse fazendo para Deus. Fazer como se estivesse fazendo para Deus. E esse é o nosso melhor. É esse o grande propósito de Deus para as nossas vidas. Caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Nós temos que planejar, mas nós temos que colocar Deus nesses nossos planos. Nós temos que saber que esses nossos planos, eles nos trarão satisfação completa se nós fizermos conforme a vontade de Deus. Conforme a vontade de Deus, Mateus 6, né? Conforme, qual que é a vontade de Deus? Tudo que nós façamos seja para manifestação da glória dele. Foi para isso que nós somos criados. E nós temos que sempre nos lembrarmos, irmão, que no final nós seremos responsabilizados pelas nossas ações ou omissões. Por isso que tudo que formos fazer, tudo, de limpar uma casa, de consertar um carro, uma viagem para a lua, tudo, tudo, nós temos que fazer conforme Colossenses 3:23. Olha o que fala Colossenses 3:23. Trabalhem arduamente, ou seja, trabalha com afinco, às vezes o trabalho é pesado mesmo, cansa o corpo, cansa a alma, que é a nossa mente. Né? Trabalhe arduamente e de bom ânimo, mas trabalhe com alegria. Trabalhe com alegria, tem que buscar ver algo de bom no trabalho. O trabalho foi uma das primeiras missões que Deus deu ao homem. Deus deu ao homem, olha, cultiva e progrida, que Deus deu a Adão, né? Isso para cuidar e cultivar. Né? Então, voltando, trabalhem arduamente e de bom ânimo em tudo, quanto fizerem, e tudo, irmãos, tudo é tudo, tudo é tudo, é lá no seu trabalho secular, na empresa, é no trabalho na igreja, é na família, na escola, é onde, tudo que fizerem, tudo, em tudo quanto fizerem, tal como se estivesse trabalhando para Deus, para o Senhor, tal, faça tudo, como se estivesse fazendo para o Senhor e não simplesmente para os seus patrões. Você entendeu, irmãos? Então nós temos que... Esse é o ISO 9000 de Deus. Fazer o melhor como se estivesse fazendo para Deus. Se você fizer um bolo como se estivesse fazendo para Deus e trazer Deus para essa equação, vai ser abençoado. Se você tiver um projeto de construir uma casa e colocar Deus nessa equação, como se estivesse fazendo para Deus, vai ser abençoado. Vai ser abençoado. Porque ele não perde batalha, ele sempre vai encerrar. Tá? Então, as reflexões, a pergunta que nós temos que fazer é: como que nós escolhemos viver? Porque nós escolhemos. Como que nós escolhemos viver? Né? Nós estamos prestando atenção ao que Deus diz? Será que nós estamos prestando atenção? Ou estamos vivendo de acordo com os nossos próprios padrões, com os nossos desejos? Será que estamos fazendo o que louva a Deus? Ou será que estamos fazendo o que procura louvar o homem? Uma pergunta importante, irmão. Uma pergunta muito importante. Porque as nossas decisões, ela afeta a nossa caminhada com Cristo. Afeta. E se nós não sintonizarmos nosso espírito, o espírito do homem, para ouvir e se disciplinar para obedecer a Deus, o Espírito Santo não fala com a alma, o Espírito Santo não fala com o corpo, o Espírito Santo de Deus fala com o nosso espírito, mas só fala com o nosso espírito quando nós o aceitamos como Senhor. E depois de aceitá-lo como Senhor, nós temos que dar atenção a Ele. Não podemos ignorá-lo. É como se você fizesse um amigo. No primeiro instante você se alegrasse com aquele amigo. Aí depois você fosse o esquecendo. Ele no começo poderia te procurar e tal. Depois, respeitando a sua vontade, ele ficaria caladinho, o seu amigo. Falou, não vou mexer. O João não quer contato comigo. É a mesma coisa com o Espírito Santo. É nosso amigo, nós temos que sintonizar e procurar agradá-lo. Não é isso? Para que nós possamos desfrutar de uma maravilhosa intimidade com o nosso Deus. Olha João 15:10. Quando vocês me obedecem, estão vivendo no meu amor. É Jesus falando. Tanto como eu obedeço ao meu Pai e vivo no seu amor. Maravilha de Deus. Que maravilha. Que maravilha. Provou Cristo a morte de cruz com amor. Ele entrou abandonar. Eu sei ser difícil o seu conduzir numa estrada onde podes cair sem jamais conseguir levantar. Vamos orar. Senhor meu Deus, ó Pai, obrigado por essa Tua palavra, obrigado por nos lembrarmos, ó Pai, da necessidade de não sermos indiferentes a Ti. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor tocou os nossos corações e nós humildemente aceitamos o Senhor como nosso Salvador. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Santo Espírito, obrigado pela Tua Palavra revelada. Obrigado por nos sustentar. Pai, eu peço por aquele que sofre no corpo, que sofre nos membros físicos, que sofre nos órgãos, ó Pai, que passa por dores físicas. Pai, restabeleça a saúde deste, Pai, para que ele possa ter mais uma experiência com o Senhor e que esse milagre seja uma oportunidade para ele reconhecer a Ti como Senhor e Salvador da vida dele e ter uma vida mais próxima a Ti, Te conhecendo em intimidade, ó Pai. Restaura a saúde física, restaura a saúde dos órgãos físicos, tire a dor, ó Pai. Essa é a oração que nós fazemos, mas que não seja conforme o nosso desejo, mas sim conforme a Tua vontade. Pai, pedimos por aqueles também que sofrem na alma com desânimo, tristeza, angústia. Pai, que o Senhor possa trazer um renovo, trazer esperança, colocando na mente, na alma dessas pessoas, Senhor meu Deus, que o Senhor é um Deus eterno, um Deus poderoso e que quer o melhor para nós e que há, Senhor meu Deus, uma porta de saída. Faça essa pessoa entender, ó Pai, que o Senhor é uma mão forte que nos sustenta nos momentos difíceis. Tira todo o pensamento, Senhor meu Deus, de negatividade, pensamento de suicídios, pensamentos, Senhor meu Deus, que não louvam a Ti, Senhor meu Deus. Toca no coração desse. Usa situações, pessoas, Senhor meu Deus. Usa todos os instrumentos possíveis para alcançar essa vida, assim como nós também um dia fomos alcançados, Pai. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Abençoe também os relacionamentos, ó Pai, na família, papai, mamãe, os filhos, que haja alegria nesse relacionamento, que o amor do Senhor se faça presente, cada dia mais fortalecido, um sentindo o amor do outro, vivendo cada dia como se fosse o último, Pai, sabendo que o Senhor é presente, que o amor do Senhor tira todas as dúvidas, que o amor do Senhor restaura toda e qualquer situação, que o amor do Senhor, o Senhor projetou família, Pai, por isso nós entregamos todas as famílias que nos ouvem nas mãos do Senhor, para que o Senhor faça o melhor por essas famílias, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoe também os governos, ó Pai, que haja transparência, honestidade, que a Tua verdade seja revelada, ó Pai, que o amor de Deus nas ações governamentais se faça presente, porque são instrumentos para a manifestação do louvor ao Senhor. Abençoe os nossos governantes, abençoe nós que somos governados por esses homens, ó Pai. Sabemos que somos cidadão do reino, mas também sabemos que vivemos esse tempo aqui na terra. Pai, abençoe cada um deles, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor meu Deus, os relacionamentos no trânsito, no comércio, em todos os locais, nos hospitais, onde haja tristeza, que o Senhor leve uma esperança, Pai. Onde haja, Senhor meu Deus, dúvida, que o Senhor leve a certeza, Pai. Que o Senhor se faça presente, usando homens, usando pessoas, usando situações. Nós oramos porque nós confiamos, nós oramos porque sabemos que o Senhor é um Deus Emmanuel, um Deus conosco. Nós oramos que nós queremos trazer o Senhor para os nossos planos, para que o Senhor se faça presente nos nossos planos, em todos os níveis, nível pessoal, pessoal, nível familiar, nível governamental, em todos os relacionamentos. Por isso nós oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém.